conheceu. Uns acham estranho e um pouco incomum, mas irão com o tempo entender. Eu sinto meu coração bater no ritmo que vem do céu. Pensei que isto fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida amigo quer te dar. Eu coloquei a vida agora certo estou.